coração vai se encontrar. Toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Agora que o poder das bolas de cristal trouxe o Freezer de volta do inferno, a única coisa que lhe interessa é vingar-se do mal que o Son Goku lhe fez. Pelos meus cálculos, se eu treinar afincadamente durante 4 meses, eles não terão qualquer hipótese. Estou ansioso para ver o que vai acontecer. Contudo, Son Goku e Vegeta estão incontactáveis e, sem saberem o que se passa na Terra, continuam a treinar afincadamente no planeta de Bills. Para salvarem o planeta Terra, 5 guerreiros reúnem-se e dirigem-se para o lugar da batalha. Eles já estão perto de potência. Será que é a energia do Freezer depois da ressurreição? Que força! Muito bem, chegou finalmente a hora de pôr em ação a minha querida e estimada vingança! Começa a vingança! O exército de Freezer vira a sua maldade para o Son Gohan! Parece que ele trouxe inúmeros reforços desta vez. Estou arrependido de não ter trazido o Chaos. Não vale a pena pensares nisso agora. Nós também não dissemos nada ao Son Goten nem ao Trunks porque foi a Bulma que pediu. Eles são muito despistados. Onde será que estão o Son Goku e o Vegeta? Onde é que se meteram? Bem, ainda temos o Bubu. Onde é que ele estará? Bem, ao que parece, quando ele adormece, ninguém o consegue acordar durante umas horas. Pode-se abaná-lo, agredi-lo, fazer-lhe cócegas, mas não funciona. Não foi uma grande ideia. Acho que só 5 são poucos. Só espero que estes feijões mágicos que o grande mestre da torre me deu sejam suficientes. Son Gohan, por acaso continuas a treinar artes marciais? Desculpa, mas não. Tu não sabes que eu tenho sempre o poder de um super guerreiro. É a Bulma. O que é que estás aqui a fazer, Bulma? Eu não consigo contactar nem com o Son Goku nem com o Vegeta. Eu já não sei o que fazer, por isso decidi vir avisar-vos. Jaku, sai já daí. Vamos precisar da tua ajuda para esta batalha. Sai! Nem pensar. Tu só me pediste para te trazer até aqui. Ouve lá, Jaku. Então tu não és um orgulhoso membro da Patrulha Galáctica, defensor da paz galáctica? Está bem. Já que pedes com jeitinho, Bulma, eu vou lidar com os soldados inimigos. Bora lá! Olha lá, quem é aquele? Sei lá, cada amigo que a Bulma traz, cada um é mais esquisito que o outro. A Patrulha Galáctica e aquele Namekiano do passado. Muito bem. Então aquele é que é o Freezer. Aquela carantonha de lagartixa não engana ninguém. Porquê que estás de volta à Terra? Fala! Não te parece óbvio? Para ter a minha vingança, onde é que se meteu o Son Goku? Ele não deve demorar muito. Vais ter de esperar. Vejam só. Eu era capaz de jurar que já te tinha morto. Ao que parece, as bolas de cristal também te trouxeram de volta. Isto já começa a ser aborrecido. Se tenho de te matar de cada vez que nos encontramos no campo de batalha... Esta história está a ficar um bocado sádica. Eu gosto. Eu quero ver a cara do Son Goku quando vir os amigos todos mortos. Aquela criatura reciclada até uma grande lata. Vai, Son Gohan, luta contra ele. Tu consegues vencê-lo, não consegues? Se tiver de lutar contra os soldados, é possível. Mas eu não sei se tu já reparaste que o Freezer está muito mais forte do que antes. O nível de energia dele é muito superior ao que era noutros tempos. Ele está diferente. Tu estás a brincar? Achas que eu estou a brincar? Isso é verdade? Sim, é verdade. Freezer! O Son Goku está um bocadinho atrasado. Será que não te importas de esperar mais um bocadinho, por favor? Eu já esperei demasiado tempo por isto, mas tudo bem. Eu posso esperar. Ele tem 10 segundos para aparecer. 10 segundos? Como é que é? Idiota! 1, 2... Ai, ai, ai, ai, ai. 8, 9, 10. Não deixem sobreviventes! Ao ataque, soldado! Ok, vamos a isto. Cada um fica com... 170 soldados! Esperem só até o Son Goku e o Vegeta chegarem! Ouçam lá, também não é preciso dar cabo deles. Para quem se diz um super guerreiro, estás muito preocupado com ele. Bem, é que... Vamos lá! Parece que vamos assistir a um espetáculo cruel e divertido, mestre Freezer. Será que vamos mesmo? Isto não é nada que me surpreenda. Pelos vistos, desde que desapareci, que o meu exército não passa de uma cambada de fracalhotos. Onde é que eu já vi aquele rapaz? Oh! Aquele deve ser o filho do Son Goku. Vejam só como está crescido. Está igual ao pai, sempre com consideração pelo adversário. Os golpes são deliberados para magoar e não para matar. Mas que rapaz tão bonzinho. Isto é uma coisa que me deixa nem sei como. Isto repugna-me as entranhas. Seus estúpidos! Usem essas cabeças! Aproveitem a vantagem numérica para os atacar! Ataquem em grupo e não os deixem avançar! Nem para dar ordens tu serves! Acabo de encontrar o palhaço que vai animar este espetáculo aborrecido! E está mesmo à minha frente! Vamos! Tu consegues! Tu consegues! Krillin! O que tens na cabeça? Desculpa. Será que eu estou a começar a ficar com medo? Soldados meus! Eu tenho uma bela recompensa para quem conseguir matar aquele careca ridículo! O que é que ele disse? Cuidado, Krillin! Foge! Isso mesmo! Não se esqueçam de atacar em grupo! Krillin! Não interessam os anos que passem! A escumalha sempre escumalha! Eu mal posso esperar para ver o Son Goku destroçado de dor e cheio de sentimento de culpa! Vamos ser heróis a lutar contra o mal! Parem, fofinhos! Será possível que tu já estejas neste estado? Nem te consegues levantar! Estamos mais fortes. Meus queridos, a sério, não sei se repararam, mas vocês conseguem progredir muito mais rapidamente quando treinam um com o outro do que com os ensinamentos cuidadosos que eu vos tenho dado. Ouçam lá uma coisa, em vez de terem vindo para este planeta, não teria sido melhor lutarem mais perto de casa? Como, sei lá, no vosso quintal, ou na margem do rio, ou até nas traseiras de uma escola ao fim de semana? Vocês estão cada vez mais fortes, então não querem enfrentar-me? Tu só podes estar a brincar. Nós ainda não estamos ao teu nível, Bills. O teu nível de energia é muito superior ao nosso. Mas ainda havemos de lá chegar. Olha, Whis, está na hora de os levares para aquele sítio que a gente sabe. Ai, Bills, não digas isso. É óbvio que eles ainda não chegaram a esse nível. Eles não querem ficar mais fortes o mais depressa possível. Além disso, já estou cansado de ouvir tanto barulho todos os dias. Diva! Bills, onde é que fica esse sítio? Eu digo-te. Anda lá, Whis. Leva-os de uma vez. Sim, é para já, Bills. Finalmente um pouco de silêncio. Ei, Whis, já mandaste preparar o meu lanche? Sim, vou já mandar preparar. Oh, Minhoca careca, nem sequer vais ter tempo de despedir-te da tua família. O que é que se passa comigo? Eu não me consigo mexer. Não pode ser. Ainda pensei que podia mandar-lhe o teu cabelo como recordação, mas isso nem sequer vai restar. Muito bem, chegou a tua hora. Parei! Foge, Krillin! Tu vais morrer! Oh, careca! Mas o que... o que é que estás a fazer? Para! De que é que estás à espera para acabar com ele? Ele é lento. Eu consigo antecipar os ataques dele. De que é que estás surpreendido? O Cell, o Bubu, o Bills, o Son Goku e o Vegeta. Tu foste o único a assistir aos combates entre eles. Só tu observaste a forma como cada um deles luta. Se mantiveres os olhos nos ataques dessas criaturas, eles nunca te irão acertar. O que é que tu disseste? Tens de ter mais confiança. Afinal, aprendeste aqui com o Tartaruga Genial, não? Tu tiveste sorte, foi isso? Ah! Mas tu pensas que assustas alguém? Vais atingir alguém com um golpe tão fraco? Força aí, Krillin! Agora sim a batalha vai começar! O que é que vocês julgam? Que o velhote está acabado? Está bem. Eu já vos mostro a minha técnica secreta. Kamehameha! Ui, ui, minha! Ei, tem cuidado. Lindo. Hã? Eu não posso acreditar neste exército. Como é que não conseguem derrotar 5 criaturas ridículas? Mas fizer... Os comandantes dos exércitos existem para serem responsabilizados pela derrota dos seus subordinados. Sim, Shizami. Já estava a sentir-me entediado à espera da tua ordem. Mata aqueles miseráveis todos! É para já. O Shizami é o guerreiro mais corajoso do exército de Freezer. Ele vai mandar-vos para a morte antes que tenham tempo de implorar pelas vossas vidas. Acho que não vai ser assim tão fácil dar cabo dele. Por favor, afastem-se. Não achas melhor ajudarmos-te? Eu já não sou um miúdo, Satã. Como queiras. Achas que me vais conseguir deter com esses golpes tão fracos? Parte-lhe a espinha! Eu tenho uma filha. Eu quero que ela cresça em paz e sossego e que seja uma boa menina. É por isso que criaturas como tu não podem existir. Percebeste? Eu sou o soldado mais corajoso do exército do Freezer. Um trinca-espinhas como tu nunca seria capaz de... Hã? Mas o que é que... Vais largar-me ou não vais? Não me resta alternativa. Larga-me! Dagoma, maldito sejas! Ah, só podem estar a brincar comigo. Songolan! Songolan! Mas afinal, o que é que tu pensas que estás a fazer? Eu sei lá o que é que eu estou a fazer. O que tu acabas de ver é que eu derrotei o inimigo e mostrei que sou mais forte. Porque esperei o momento certo para atacar e não falhei. E atacas um soldado como tu? Ai, vê lá se ouves bem. Este tipo de conversa só mostra como tu nunca poderás ser o verdadeiro comandante, Sorbeta. Como é que te atreves a falar comigo assim dessa forma, seu idiota? Eu sou teu superior! Isto é muito mau. O coração dele parou. Assim não vai conseguir comer um feijão mágico. Sai da frente. Someone, come um feijão mágico. Trinca. Aquele maldito. Estou-te muito agradecido, Sorbete, por me ter escolhido para parceiro do treino intensivo do Mestre Freezer. E já está. Já posso parar de treinar e derrotar o Son Goku no seu último suspiro. Muito obrigado, Tagoma. Graças a ti, eu consegui atingir um outro nível. Agora estou mais forte e mais poderoso. Tu passas a ser o meu parceiro de treino de lutas. Agora entra no dispositivo de regeneração para estares novinho em folha amanhã. Se não recuperares, eu vou ter de te matar. Foi então que eu percebi. O que controla as pessoas é a crueldade implacável e o medo aterrador. Eu transformei-me num discípulo do Mestre Freezer. Eu sou o derradeiro soldado. Eu sou o derradeiro soldado. Mestre Freezer, se eu conseguir matar todos aqueles imbecis, o mestre nomeia-me capitão do seu exército. E ainda te ofereço todos os planetas que tu quiseres como recompensa. Isso é que é falar. Muito bem, está na hora de aniquilar uns quantos guerreiros. Não pode ser! Ele está mais forte do que os antigos soldados das Forças Especiais. Oh, sim, as Forças Especiais costumavam andar por aqui, mas já passaram à história há muito tempo. Ouviram bem? Ah, sentes, Trunks? Estás a sentir este nível de energia enorme? Sim, Son Goten. Deve estar a acontecer uma cena muito fixe. E nós vamos ficar aqui a brincar, Son Goten. Sim! Foi naquela direção. Sim, foi. Rabbit, rabbit. Sou eu, o Son Gohan. Este tal de Tagoma é diferente de todos os outros soldados. Parece que possui um poder tão forte quanto o meu. Não pode ser. Ele conseguiu aumentar o nível de energia. E que posse esquisita é aquela? No próximo episódio de Dragon Ball Super, a troca. O inesperado regresso do capitão das Forças Especiais. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.